3-4, no escuta, para 4. Forno 3-4, autorizado para Maceió, nível de voo 370, pela Upper Whisky 5-8. Decola da cabeceira 1-0, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju, o transponder é 5-0-1-6 e o controle em 1-1-9, decimal 3-5, cotejo. Correto no 1-3-4, chame para o acionamento no portão 5. Poderia confirmar para as subunidades que o nosso feedback está condicionado ao gol que saiu aqui da nossa? Afirmativo. Assim que o gol taxiar a sua cauda, está liberado seu puxo, ok? Chama para o táxi, o time 2015. Ok, mas é, faz o gol, pega na pessoa de paz, ok? Obrigado. Para o táxi, gol 1889, PV de 146, 1325 na alternando Natal. Está livre o táxi. Via pátio 1 e Índia para o ponto de espera da 1-0, o altímetro no 0 no 5, quando pronto a torre 1895, então boa noite, gol no 889. Pátio 1 e Índia, ponto de espera da 1-0, a torre 1895. Poxa 6224, boa noite, copia 190, Aracaju. Autorizado para Caju, nível de voo 190. Decola da cabeceira 1-0 com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5007, o controle em 119, decimal 35, cotejo. Correto, 6224, chame para o acionamento no portão 01. Azul 5001, não pode ficar? Afirmativo, eu não tenho visão do setor, se o gol já tiver liberado, está autorizado a iniciar, ok? Ah, o gol já liberou, com certeza. Autorizado, chama para o táxi. Libera sim, está iniciando, 4501, obrigado. Oi? Sou Duna, completa LS, torre 1895, bom pouso. 1895, graças, senhor. Boa noite. Ó, 2, Chanel 62, 1-2, sinal normal da 1-0, bastante travado. Tranquilo, 6212, o vento 120 graus, 109, livre pouso. Livre pouso, Xanar, 6212. Voo 1889, ponto de espera pronta, sendo o Xanar. Mantenha a posição. Estacionamento 3305, TAN 305. Perdão, aeronave chamou para o puxa, o TAN 3305, isso? Afirmativo. TAN 3305, aguarde um instante para o puxa. Pouso o táxi de uma aeronave das ruas, sua cauda será autorizada, ok? Com a expectativa de 3 minutos para o puxa. Afirmativo, aguarde do azul, então, após a iniciação do TAN 3305. Autorizado táxi via Pátio Uno e Índia para o ponto de espera da 10. Quando pronto, a torre em 119, perdão, 118.95. O altímetro 1015, então, boa noite, o azul 5001. Nove autorizado, Lima, tem 10. Ali mantém o 10, vou 1889. Meia 2012, 0043, direito 219, chão. Sazonado. 2209. Sazonado, grato. Oxa 6212, Oxa 6212, taxi na África, tiro para o pátio 3. 889, da 10. Perdão, 1980 para o puxa, é isso? Ok, está na posição 9 do pátio 3, não é? Autorizado o puxa. puxe na posição 9 do pátio 3, chame para o táxi. O altímetro 10015 esteja apenas na aeronave da Avianca, que vai ingressar lá pela táxi Kilo. Ele vai parar, segundo consta, na posição 612 aí do pátio 3, ok? Jambo. Na presente, Jambo. Boa noite, obrigado. Meia dúzia, consta aqui pra mim, meia dúzia. Na frequência do tempo 169 a bordo, autonomia de 2h40, alterna Natal. A livre à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895. O altímetro 1015, tenha uma boa noite. À direita, torre 1895, boa noite. Decolagem, 120 graus, 101. Solo, Oceanero 6224, ponte 1 para puxa acionamento. Puxa 6224, aguarde um instante para cópia. É, após um cargueiro da Rio 767 que vai passar a sua cauda, tá autorizado o push, coordenando com a equipe solo, chama para o táxi, o altímetro no 015. Ok, com 1015 já temos o pushback autorizado, só o Rio 67 da Rio passar. Vamos coordenar aqui com 6224. 305, boa noite, todos. Autorizado, né, Matei 3605. Aí, Matei 3605. Via pátio 1 e Índia para o ponto de espera da 10, quando lá chama a torre 1895. O altímetro permanece 1015, tenha uma ótima noite. E o 9810. Azul decola os 50, controle de Amado 35. Amado 35, 50, 01. 3605, quando pronto, deve decolar, 120 graus, 101. Aí, com o vento também, Pedro. Confirmo, livre decolagem, vento 120 graus, 10 max. Confirmando, autorizando a decolagem 10, tá preso, Pedro. Direto Aracaju, Recife, 12685. Boa viagem. 2685, obrigado, boa noite. Uno, 174, prossiga. Não, negativo, é apenas devido à configuração do pátio aqui, o senhor está pronto já para o push? 1-0-5, direto posição Duna. O táxi, o altímetro 1-0, 1-5, gol no 1-3-4. Autorizado, aliás, mantém o valor 1-0. 10.000 pés, está... Sob vetoração da presente, curva à esquerda, foi pro a 0, 6-2-0. Então, o 1868 permaneça voando para a BOG e aguarde então para ver a vetoração mais próxima. Desvio. Controle, boa noite, da 3305 na Cacaju, passa 1300. 3305, contato radar, direto Jamo, vigilância. Direto Jamo, 3305. Fim de colagem, o Rio, vento 120 graus, 89. Autorizado para Aracaju. Direto Aracaju, 3305. Rua Sonora 6224, temos 6263 a bordo, 1,50 de autonomia, até na Salvador. Tá livre o táxi, à direita, no ponto de espera, chama a torre 1895, rua 6224. À direita, ponto de espera da 1-0, a torre 1895, 6224, uma ótima noite. Para desvio. 4.19, decimal 35. 19.35, boa noite. Que tá desvio de formação? Então, 8.68, Pabog, voo ITAP. Controle, boa noite. 9.8.0. Boa noite, 9.8.0. Contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, gente, obrigado. Jovem de Oscar, o coisa do Romeu de Oscar voando o Duna. Boa noite, Janeiro, 62, aportando no próximo. 224, está autorizado a alinhar e decolada 1-0, o vento é de 1-0 graus com uma dezena de nós. Aguarde 50-01. Autorizado bridge, passa 150, chama Centro Recife, 1251, boa viagem. Liga o táxi, pote 1 em Índia. Até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, troca para a torre 1895, altímetro 1015. Ah. 224, decolou 58, controle 19, desceu 135. 1935, boa noite. Controle Salvador, muitíssimo boa noite, Oceanero 624, passa ali 200, Puca. 0224, boa noite, contato radar direto Puca, vigilância. Direto Puca, 1224. 3305, passa 1-4-0, chama centro Recife em 1-2-6-85. Caminhão de tempo, ó. Autorizado 134 alinhar e decolar, é um turno 20 graus 101. Azul 4107, boa noite, ação de identificação, décima tem 4.000 pés, 10 no 5, direto ITAP, o 4107. 934, decola 01, controle de anual decimal 35. 935, gol 134. Boa noite, gol 1934, decolado. 1934 da Gol, boa noite, contato radar direto Puca Vigilância. Está presente Puca Vigilância, gol 1934. Romeu, Índia Oeste, autorizado final ILS, chão estabilizado, Índia Oeste. Chamarei estabilizado ILS, Romeu, Índia Oeste. Rio 5, Rio 9810, passa nível 120, chama agora Recife 125, 1, boa viagem. 125, 1, com Recife, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Controle, acendo identificação direto ITAP dessa 050. Chanelha 224, vou controle, autorizado direto Aracaju. Aracaju na Pro 6224, obrigado. Da Gol, voa Jamo, 1-1-3-4. Está presente, voa Jamo, Gol 1-3-4. Controle, Gol 1-3-4. Prossiga. Está presente, poderia coordenar pro dia, Maceió. Maceió, o 1-1-34. Aguardo com 134. Amanhã eu vou do João. Bruno 723, continuando o nível de Bruno 60, controle de Salvador, pressão 1995, bom pouso. 295, muito obrigado, boa noite, Romeu. 1868 da Gol, autorizado 2000, livre LS, estão estabilizados no LOC, permanece 1015. Quatro, passa 1-5-0, chama centro Recife em 1-2-6-85. Recife fora, 1-2-6-85, acionário 6-2-4, uma boa noite. Boa noite. O gol 1-3-4, devido a tráfego à sua esquerda, 10 horas 13 minutos, passando 150 em subida. Mantenha Jamo após Jamo Maceió, ok? Sim, após Jamo, voa Maceió, gol 1-3-4. O 41-07, reautorizado para 3 mil pés, direto Duna, altímetro 1015. Direto Duna, 1015, obrigado. Sem problema. Chegada bom, sentão, 2-6-3. também o Rubem de Aço. Rubem de Aço, querido pouso, pista no zero, vento 120 graus, 109. Querido pouso, Rubem de Aço. Passando 50, chama Centro Recife em 126.85. Boa noite, boa viagem. Chama Centro Recife em 2085. Boa noite, como tá, valeu. Estabilizado o localizador visual, gol 1868. 1868, passando Duna, completa LS, torre 118, 95. 1895, azul 4107, reautorizado 2000, livre LS, chama estabilizado. 1000, livre LS, chama estabilizado. 3152, desce, mantém 3000 pés, 1015 no altímetro. Oscar, solo 08, livre direita, 129 solo. Embaixo travado 168, cheque trem, confirmando, já checou, livre pouso, vento 120 graus, o trem. Qual o pátio de estacionamento? Conhece o aeródromo? Ciente, livre pulso, 120 graus, 109. 868. Ataque principal via Juliette, contorno mesmo, chame na ataque sua Lima novamente, ok? Salvador, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, prossiga. Ok, boa noite, X-Ray Fox, está parqueado aqui no pátio 1, posição meia dúzia. Solicita aí o tratoramento, a aeronave está sendo rebocada para a posição 7 do pátio 1 ainda, ok? Aguarde um instante, Mike X-Ray Fox, só um minutinho para o iniciar o reboque. Ok, aguardando. Afirmativo, ingresso via Juliette, contorne os portões aqui das aeronaves comerciais, passando a retaguarda de todos aqui em direção ao sul do pátio. E você chegar próximo ao portão 10, vai avistar a Taxi Lima, ok? 295, já tinha, tá bom, trabalhante. Realmente, bom pouso. 3152, autoridade 2000, 105, permanece livre LS, chão estabilizado. Para 2000, livre LS, trabalhamos estabilizado. Pinto 29, chove. Está livrando o Manaus do Paulo. Do Pátio 1, não é isso? Afirmativo, é isso. Do 62 para a posição 7. Da 32, está na aviana, boa. O Tom, Mike, a instrução está autorizada. Então, do 62 para o 7, agilizando o reporte ao término do reboque. Mantém uma escuta constante. Ok, autorizado. Espera aí, Rio 5972. O Papa Romeo Rio, Papa Romeo, Romeo Índia Oscar. Taxi Lima está à sua esquerda e à frente. Vai prosseguir via Lima, Mike e Quebec. Na Taxi Quebec, retorna a frequência da torre 118.95 para taxiar sobre a pista até o pátio 4, ok? Ok, boa noite. O 1868, boa noite. Taxina Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01868. O Rio 5972 chamou o solo para cópia, o 400 para o Galeão, copia? Afirmo, copia. O Rio 5972, autorizado então para o Galeão, nível 400 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida inicialmente a Dael, seguida direto pelas posições Leda e Eudes. Transponder é o 5006, controle 1 no 9.35. Autorizado Galeão 400, tome 50, decola pista 10, curva na direita, Dael, Leda, Eudes. 5006 metros, fone 1968, proceda. Autorizado, Rio 5972, Champo Taxi. Do direita via pista e depois na primeira esquerda, livrando a pasta, tentando subir a toda a sinalização. Pode ingressar na pista aí agora, sua direita, taxi pela pista e depois primeira esquerda. Aos 15, direita, táxi via Alfa, pode manter, me escuta, Alfa, Kilo, Taxi 3. tentando aproximação ao final, TAN 3152. 3152, Torre 1, 1895. 10295. Salvador, boa noite, Titan 3152, na meia milha do Índia Sierra, mais travada avistando. 3152, gente. Cheque trem de pouso, 120 graus, 8 mais. Gente, mais travado. De pouso, 120 graus, 5 mais, 3152. Oi. Mike 3 Fox parqueado no 07 frequência livre, boa noite. Ok, gente. Eu não entendi, confirma. A princípio sim, não tem nenhum reporte de irregularidade aqui não, tá com o sistema transmitindo, não recebeu não? Falou Rio 5972 para o táxi com 4 a bordo, 13h30, alterna Guarulhos. Táxi, Rio, até o ponto de espera, via Pátio, Índia, lá chame torre 18, decimal 95, poderia sintonizar 2775, atinge ver se recebe uma informação só para checar o equipamento. Rio Matilde está recebendo, abraço. É, confirme? Está recebendo sim a informação, bravo. Tá ok, confere, é bravo, ok. Então tá livre o táxi, via Pátio, Índia, torre 1895, ponto de espera. Pátio Índia, 2800, 5902. Ok, cheque o equipamento então, o aeronave da Google chamou, é 2775, a aeronave do sol está recebendo. Possível. Ok, certo. 3152, solas 20, táxi à direita, pode manter minha escuta via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chama a Juliette na sua escuta, 3157. 3152. Torre 5972, ponte para dar uma vez. Torre, boa noite, 5972, ponte para dar. Gente, autorizado, alinhar e decolar o Rio, vento 130 graus, 8 mais. Decola, Rio 5972. não? Não, que isso? Valeu, um abraço. Abraço, tá no 37. Garotão, viu, boizão? Então 3152, autorizado esquerda, portão 612. Esquerda, portão 612, 3152. Meu nome é 258, aciona a identificação, 10 para 2 mil pés, ajuste 1015, direto zona. 23, 935 agora. 935, obrigado, boa noite. Controle Salvador, Rio 5972, decolado. Visão de 1500 para 400. Boa noite, Rio 5972, contato radar, sobe e mantenha 400, voa lida. Sobe e mantenha 400, na boa direita 5972. Golo 723, localizador Campo Aviso. Completa com a torre, 1895, bom pouso. Muito obrigado, bom final de trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, Golo 723, final, trem ainda não está embaixo. Sim, sim, eu posso ter checado o final então. Boa, Eudes. Boa, Eudes, 972. Bom, no 972, controle. 23. Vive Pulso, 120 graus, 109, 723. 723, Vive Pulso, muito obrigado. São 3600, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 1015, chegada Mari. Sim, operações. Prossiga operações. da Bravo para a cópia, Caracas. 108.68.4. Tá pronto. Tô autorizado, Caju nível 230 via Golf 77. Decola da 190 com esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Aciona 5030, controle 19, decimal 35. Para Aracaju, pela Golf 77, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5030, 119,35, com controle, 168. Correto, chame para o puxa, senhora. 3, seu solo, 27, nível direita, táxi via Alfa, chame antes da Juliette, mantenha a minha escuta. Alfa, chamará antes da Juliette, manterá a minha escuta, 7, 2, 3. 1, 2, 5, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 9, 7, 2. No 098, aciona a identificação desse hotel 050, chegada Mari. Uno 723, próximo da Juliette. Autorizado ingresso à esquerda, portão 09, atente viatura, siga-me a partir do portão 8, né? Gente, 49, siga a viatura a partir do 8, com Uno 723. Uno 972, reduza 2, Uno 09. Fugindo para 209, Uno 972. 9972, completa a redução até 1709. Reduzindo até 179, 972. Completa sinal 14, Rio 1985. 1985, Xané 62. 1972, desce para 2000 pés, está autorizado, ILS reportado estabilizado. Está estabilizado, Rio 1975. Corre, Salvador, boa noite, Xané 6258. 6258, cheque o trem, livre pouso, pista 10. O vento 120 graus, 109. Livre pouso, 90, Xané 62.